2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? É, parceiro, pra ser guerreiro tem que ser forte e jamais o fracassado. Porque os fracos não alcançarão a meta. Não alcançarão a meta. Certamente, irmão, pra quem não acreditou, estou aqui firme e forte. Uma caneta e um papel, meu porte. O filme continua rodando, sem censura nem corte. Samamba, minha quebra. Assassinei um leão por dia e prevaleço nela. Guerreiro com experiência de várias guerras, saí ileso. Coroado dos melhores, medalha no pescoço e brasão no peito. Honrei meu compromisso, graças a Deus li a história de 66 livros. Juro pra você, mano, que não é fácil quebrar o vasilhame sem saber o que tem dentro do frasco. A vida só é difícil pra quem é fraco. Muitas vezes fui tirado no plano piloto. O tio me olhou de lado devido à estatua que carrego no braço. Enquanto isso, segurança falava no rádio. E aí, firma, fica de olho no mano perto do tio. O moleque é suspeito, certamente mora no gueto. Roupa larga, esparrada e tatuagem, só pode ser bandido. Beleza, vou ficar de olho, qualquer coisa te aviso. Nunca pensei que um dia iria passar por isso, mas deixa abaixo, conquistei vários aliados. De Planaltina, Samambaia, Valparaíso até o Riacho. Salve, salve, parceria, um abraço. É isso aí, K2, como eu sempre disse, mano. Humildade em primeiro lugar, pra vitória a gente conquistar, pode crer. K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? É, mano, o seu pior inimigo é a mente, e seu aliado é a derrota que vem de carona. Fica satisfeito e criticado que está dando certo. A sua língua pesa. A noite chega, que tá na firma se envolve. Breu total, qualquer luz suspeita, nego sim, toque corre. X-terra, corujão do cerrado e na quina, vários maloqueiros armados. Se cair pra dentro, morre polícia e delegado. Já se não vice-versa, assassinato. No Tocantins também não é diferente. Irmão de atitude, em topos pente. Jogar no escuro sem saber se vai ter lucro. K2 RC1, rap nacional é nosso escudo. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Campo minado, terra de heróis e fraquejado. Índice de flagelado, juventude se ilude no crime. Doutrina de ditadura de Adolfo Hitler e nação desgovernada. Presa em atrocidades, briga de maldade. Desacreditar das atitudes do próximo nunca foi vantagem. Muitas vezes fui traído, agora me abraça, pega na minha mão e diz que é meu amigo, se pá até seu ídolo. Vixe, irmão, nem rola, já conheço a parte do livro. Vagabundo, safado é crítico. Hoje paga pau ouvindo as músicas do K2 no fone de ouvido. K2 de quebra. Favela. K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco? K2, revela, representando a Samamba. A minha quebra, na correria e na humildade, pra que fazer descaso? O corre da vida só é difícil, pra que fraco?